280, livre decolagem 10, vento 090 graus, 079. Tá, livre decolagem, boa, 9280, obrigado. Decolar 259, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Oh, 9280. Possível. Oh, você da... de Amaracaju. E 410. Para o 410, para o Caracaju. 9280. Confirmando D13? 0013, afirmativo. 80, gol 9280. 975, torres 8612, é composto. Olha, o gol 9280. Gol 9280. Chame Recife, a frequência 12685, alternativa 13365. 2085 ou? Alternativa 13365. 3365. Estabilizado, vai passar o externo, Campo à Vista, 9075. 9075, torre 186, um pouso. 186, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, gol 9075, passando externo, baixar travado. Bom dia, gol 9075, livre pouso no zero, vento no 00 grau, 099. Livre pouso na 10, gol 9075. Solo 10, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 9075. Santo 3663, boa noite. Boa noite, Santo 3663, aguarde cópia, Guarulhos. A sua escuta. Copia. Copia, prossiga. Tá 3663, Guarulhos aprovado, nível 340, via Pedulu 44, púlpito, pós-direto. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Eudes, com curva direita, transponder 5501, no controle Salvador 11935. Guarulhos 340, Pedulu 44, até púlpito, pós-direto. Decola da 10, da Euleda Eudes. 5501, neutrafone, 1935, controle, tá 3663. Tá 3663, cotejamento correto, chame pronto. Camara, obrigado. 3663? Prossiga. Presidente, resolveria a possibilidade de coordenar junto ao centro a possibilidade de alteração da aerovia chegando via Onços em Guarulhos? Confirme a aerovia solicitada, tá? 3663. Só um minutinho que a gente está confirmando aqui devido às alterações. Zero 975? É o 9075, por que subida prevista lá para Brasília? Saída Boa Elefa ou Fito. Ok, muito obrigado. Alto, bom dia, Gol 1817. 1186. 186, né? Alto, bom dia, Gol 1817. Paciente da ECO, observação de tráfego Guarulhos. Bom dia, Gol 1817. Guarulhos aprovado nível 360, via Pesulu 21, trive direto Poços de Caldas. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, Sagaz, com curva direita. O transponder 5506, controle Salvador 119, decimal 35. Confirmar a saída é Arbor. Elefa Sagaz? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, até Elefa, até a posição Elefa, o senhor vai cumprir o perfil da Arbor até Elefa, após direto Sagaz. Ok, então autorizado Guarulhos no 360.